fechada na onde o sol valeu, com um tempero super diferente, diferente de tudo aquilo que você conhece. Uma cervejinha bem gelada, ou uma bebida quente, e o forte da casa, que é o pirão de caranguejo. Aí, né? Ô, meu irmão, é muito gostoso. Vai lá, né? Faça como todo mundo diz. Bom paladar, bom gosto. 11h50 em Maceió. Thank you.